Glória ao Senhor Jesus. Eu creio que tudo que Deus faz é bom. E Deus nos reuniu aqui. Deixa eu ficar aqui. Estou. Assim não tem ninguém. É só um poste que está na minha frente, mas não está para o rostinho de ninguém. Paulo, fica de pé, querido. Irmão amado, que tenho conhecido nesses últimos quantos anos? 4 anos. É uma alegria te ter aqui também, amado. Viu? Bem-vindo. Aleluia. Um homem provado e aprovado por Deus. Glória ao Senhor. Deus tem nos trazido para estar aqui com os irmãos, junto com meu filho espiritual, Daniel, que já esteve aqui antes de mim. E, na verdade, eu estive com esta igreja há uns 7, 8 anos atrás, bem no princípio, 7 anos atrás. Mas agora, com a ajuda do Senhor, nós estamos começando uma caminhada junto com os irmãos, numa aliança eterna. Será que a igreja ainda crê que a aliança entre os irmãos pode ser eterna? Será que a igreja crê ainda que a aliança entre um casal pode ser eterna? Que pais com filhos pode ter aliança no Senhor? Glória a Deus. Amém. Nós cremos nisso. Amém, amados? Essas verdades não morreram. Então, no que depender das nossas bocas, nós cremos nisso. Porque é isso que nós vivemos. Porque a aliança está no centro do coração de Deus. Tudo o que Deus fez foi em cima de uma aliança. E a igreja tem que aprender a viver em alianças. Quero contar para os irmãos, talvez hoje eu só fique no meu testemunho, para os irmãos me conhecer. E possivelmente dia 4 ou 5 de abril eu estou de volta. Depois Dani e a gente vai estar aqui caminhando esse ano. Mas é importante para os irmãos saberem quem é o Asaf, de onde ele vem. Vocês quase todos me conhecem por disco, por música. Alguns conhecem a minha casa, lá dentro, né? Meus filhos, minha família, minha esposa. E eu sou mineiro, nasci em Minas Gerais no ano de 1958. Tenho 48 anos. E minha mãe era evangélica, meu pai judeu, ateu, nada, de crendices, né? E minha mãe casou num jugo totalmente desigual em Santa Catarina, onde teve a primeira filha. E depois, quando engravidou pela segunda vez, meu pai pegou um trem, como todo bom mineiro, e levou a mãe grávida de 8 meses para ter o filho em Minas. Que mineirão, hein? E lá eu nasci no meio de uma confusão. Quando faltavam uns 10 dias para eu nascer, assim, né? O padre descobriu que a minha mãe era evangélica e mandou minha avó expulsar minha mãe de casa. Imagina, barrigudona assim. Eu estava contando para o meu filho que quando a mãe dele estava grávida, a mãe levou um tiro, foi para a UTI, quase morreu. Eu disse, mas minha mãe também passou tribulação. O padre nos expulsou de casa, não tinha para onde ir. No interior de Minas Gerais, e uma tia lá na beira do Rio Doce nos acolheu e eu nasci então, debaixo de tribulação, de raiva, de angústia, e assim, mas é assim mesmo, a vida é assim, no mundo passareis aflição. Eu comecei assim, foi a vida, né? A mãe sempre lutando para nos trazer para o caminho do Senhor e o pai puxando para o outro lado. Mas quando eu tinha 11 anos de idade, quando nos mudamos para Porto Alegre, totalmente nos afastamos totalmente do Senhor. Minha mãe foi para o Espiritismo, eu fui para o Colégio Militar. E com 13 anos já estava fumando maconha, com 14 já estava tomando tudo quanto é tipo de droga, com 15 já estava me prostituindo, e já não estudava, já não trabalhava, já estava fora do colégio militar, me tornei um hippie, fazendo artesanato de couro, metal, vendendo em beira de praia, de estrada, lá nas praias de Porto Alegre, e sem rumo, sem direção, sem escola, sem trabalho, sem nada, mais sem sonho, sem nada. O pai, cada vez mais alcoólatra, não segurou a família estava toda dizimada, cada filho com um tipo de problema. E foi assim, quando eu completei 15 anos, minha mãe conheceu, através de um amigo que veio visitar a família, e ele viu o desespero que estava aquela família que ele tinha conhecido, pequenos, né? E ele foi lá e chamou um pastor, no ano de 1973. Chamado Erasmo Ungaretti. Erasmo Ungaretti foi lá e recolheu minha mãe de volta para Jesus. E lá no ano de 73, todo oraram pela minha casa. Estava começando um avivamento naquela igreja metodista, que antes era gelada, mais gelada que hoje. Mas ali o Senhor começou a avivar, renovar aqueles irmãos, batizar com o Espírito Santo, trazer graça, trazer vida para aqueles metodistas. E aquele pastor Erasmo e o seu companheiro Moisés Cavaleiro de Moraes, eles começaram aquela reunião de avivamento, buscando o poder do Espírito Santo juntos, e pessoas começaram a se converter. Deus vai acrescentando aos que creem. Não precisa a gente fazer grandes esforços para evangelizar, só é a gente viver a palavra de Deus, viver o propósito de Deus, amados, que Deus, quem acrescenta é o Senhor. Não somos nós que acrescentamos, quem acrescenta, e Deus vai acrescentando na igreja. E foi isso que aconteceu no meio daquela renovação, daquele burburinho. Jovens começaram a se converter de tudo quanto é lado ali, jovens drogados, e o Erasmo foi atrás de mim a pedido da minha mãe. Bateu na minha casa um sábado. Eu me drogava à noite, andava pelas ruas, pelos bares, bebendo e drogando, e vinha dormir em casa. Não tinha mais nenhum contato com pai, com mãe, eles deixavam a casa aberta só porque era filho, mas já estava pensando em me colocar numa clínica, numa casa de recuperação. Não sabiam o que fazer comigo e com a minha irmã mais velha. E o Erasmo um dia foi lá em casa. E eu acordei com aquelas batidas, fui lá na porta e não abri a porta. Não tive vontade, sabia que minha mãe estava indo numa igreja, o cara tinha cara de pastor, tinha a Bíblia debaixo do braço. O que eu ia abrir para falar com careta daquele tipo? Sábado seguinte estava ele lá de novo, mesmo bate-hora, mesmo bate-local, tentando falar comigo. Eu fui de novo na porta e não abri. O Erasmo ficou ali batendo. Só que na segunda vez que ele bateu na porta, algo aconteceu no meu coração, que começou um tum-tum-tum-tum-tum-tum mais forte. Abro, não abro, abro, não abro, abro, não abro. E acabou não abrindo, que eu estava nas trevas, né? Estava perdido. Mas a presença de Deus e do Espírito Santo na vida daquele homem evangelizaram o meu espírito, cativaram o meu espírito, de tal forma que quando a mãe chegou e perguntou: o pastor falou contigo? Eu disse: não, mãe, não abri a porta. Mas, mãe, não fica braba, eu vou lá conversar com ele. Por livre e espontânea vontade, peguei no braço da minha mãe e fui conversar com aquele pastor. Eu não sabia que a igreja estava orando por mim há quase um ano. Meu nome estava numa cestinha de oração. No meio daqueles metodistas, eles tinham ali uma cestinha de oração. Por isso, quando eu vejo essas coisas, cestinha de oração, não tem nenhum problema com isso, viu? Oração é orar, orar, orar, por nomezinho no papelzinho, orar e orar, orar, por pessoas que vêm, por reunião de oração, por culto de oração, o que os irmãos quiserem fazer para orar e buscar a Deus por qualquer vida, nas células, orem, orem, orem, orem pelas vidas, porque há poder, isso que nós cantamos hoje, tudo é possível aquele que crê. E ali minha mãe derramada diante de Deus, aqueles irmãos, 20 irmãos, renovados pelo Senhor, buscando a Deus por cada vida. Como eles iriam saber que aquele papelzinho seria um servo do Senhor? Mas era. Então, quando alguém te der um papelzinho para orar, ore. Eu viajo por esse mundo afora e saio dos cultos cheio de papelzinho para orar. Eu oro por cada papelzinho, irmãos, em nome de Jesus. E ali eu fui conversar com o Erasmo. Quando eu cheguei lá, ele não me disse nada além de: bem-vindo, Azav. Eu sabia que você vinha. E eu estou abraçado com o Erasmo até hoje. Todos os dias que eu viajo, sexta-feira de manhã, às 5 horas da manhã, quando ele já está acordado, eu saio 5:30 para pegar o avião para ir ministrar pelo mundo afora. E o Erasmo está lá, me abraçando, me mandando, me enviando e me abençoando. Continua meu amado pastor, irmão de aliança com quem hoje moramos juntos no mesmo prédio. E ali eu fui crescendo naquela comunidade pequena de irmãos, 20, depois 30, depois o avivamento não coube mais naquele lugar metodista e nem na igreja metodista, e fomos convidados a nos afastar, os avivados, os renovados, os batizados no Espírito Santo, os que falavam em línguas, que profetizavam, os que dançavam, os que batiam palmo, rua! E a gente, com muito pesar, quando fazem assim, né, a gente não pode ficar contrário, tirar os nossos membros, nossos nomes todos do hall de membro, e nós começamos lá numa escolinha, buscar o Espírito Santo, buscar a Deus juntos. E foi ali que nós aprendemos realmente o que Deus queria. Fomos aprendendo, buscando na palavra de Deus, porque aqueles homens romperam, Moisés e Erasmo, romperam com toda a tradição, com todo o denominacionalismo. Na verdade, sabe por que eles foram expulsos da igreja metodista? Não foi quase nem pelo Espírito Santo, foi por causa do batismo infantil. Que eles procuraram o batismo infantil na Bíblia, eles se voltaram para a palavra de Deus e disseram, não, nós vamos formar uma igreja na Bíblia, onde está o batismo infantil? Procuraram, não acharam. Da comunhão dos pequenos grupos, nós já começamos a igreja em pequenos grupos, vinculando pessoas. Daí um dia chegou uma folhinha escrita, discipulado de Jesus, escrito por um irmão metodista chamado Edson Barbosa, e tinha lido um livro, O Discípulo, de um irmão chamado Juan Carlos Ortiz. E aqueles pastores, vão chamar esse tal de Ortiz da Argentina, chamaram. E veio o irmão Ortiz e começou a falar sobre discipulado. O Senhor quer que nós sejamos e façamos discípulos. Essa é a demanda do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E a igreja tem feito muita coisa, mas não tem feito discípulo, tem esquecido de fazer discípulos. Naquela época mais ainda, né? Depois Deus trouxe uma renovação do que seria discipulado, mas ali no nosso meio nasceu com muita força, com muita intensidade. Daí os pastores disseram, nós não queremos mais crentes, agora nós queremos formar discípulos. Abriram suas casas e começaram duas células de discipulado. E sabe o que nós fazíamos no discipulado? Simplesmente orávamos. Ele pegava a palavra, abria a palavra de Deus e nos ensinava. Ensinou para aquele monte de jovem, um atrás do outro, depois veio o Ion, nós todos saindo da adolescência, 16, 17, 18 anos, todos jovens, jovens, jovens, jovens da escola, e ali nós fomos aprendendo a riqueza de ser semelhante a Jesus, porque o propósito de Deus foi estampado para a nossa vida. Quando Romanos 8, 28 trouxe essa verdade para o nosso coração, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles pastores disseram, olha, de hoje em diante nós vamos ser parecidos com Jesus. Esse é o nosso alvo, como igreja, cada um de vocês. E nós, parecido com Jesus, que é isso? E começamos em Mateus, a saber quem é Jesus, o que fez Jesus, o que pregou Jesus, o que ensinou Jesus, como Jesus reagiu, como Jesus enviou. E assim fomos minuciosamente com Erasmo naqueles 4, 5 anos que se seguiram. Eu lembro quando ele passou conosco durante um ano inteiro o Sermão do Monte. Ele pegou todos nós ali, aqueles jovens sedentos por Deus, e disse, nós vamos começar a estudar versículo por versículo do Sermão do Monte. E demorou um ano inteiro o Sermão do Monte, irmãos. E nós ali, e nós fomos discipulados, isto é, na casa do meu amado Erasmo. Ele com a sua casa aberta, com a sua casa aberta, nos convidando, nos trazendo para dentro da sua casa toda semana. Era ex-drogado, era ex-hip, era o tipo mais esquisito que podia ter, né? Que dava medo. Ele tinha duas filhas que no início se escondiam. Uma hoje mora em Brasília, a outra é a gerente da Life, do nosso ministério. Mas se escondiam daqueles tipos, né, que o Erasmo trazia para ser os discípulos. Mas, meus amados, quando o alvo é correto, ninguém erra o caminho. E eu louvo a Deus pelo alvo que me foi exposto, amado. Pelo alvo, e eu não errei o caminho. Já se passaram 33 anos. 33 anos que eu estou ali vinculado com esses irmãos, e o que eu aprendi? Eu aprendi a ser um discípulo, a ser igual a Jesus como jovem. Imagina um hippie chegando, tudo, tinha que aprender tudo, tinha que ser reensinado. Eu chegava e ele sentia Azaf, você está com mau hálito, com chulé, com isso, com aquilo. Eu tive que reaprender a viver, irmãos. Tive que aprender os princípios da palavra de Deus, de cuidado, de amor, de respeito. Não respeitava ninguém, queria pegar comida antes. Tem que, a palavra de Deus nos ensina todas as coisas. Ser semelhante a Jesus e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus é nós aprendermos uma outra vida, uma vida que esse mundo não entende, mas é uma vida gloriosa, amados, que nos leva por um novo e vivo caminho a ser aquilo que Deus quer que você foi criado, você foi formado. Você sabia que você foi criado para ser igual a Jesus? Diga ao seu irmão, você foi feito, irmão, para ser igual a Jesus. Não, você não foi feito para ser um evangélico. Você não foi criado para ser mais um crente, mais um número. Mais um número numa célula. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de uma célula, não. Você foi feito para ser igual a Jesus individualmente. Deus se importa com a sua vida e com que você seja parecido com Jesus. E a igreja em Porto Alegre foi crescendo parecida com Jesus em tudo, porque esse ficou sendo nosso referencial. Nosso referencial de vida, nosso referencial de namoro, nosso referencial quando noivei, meu referencial depois, quando casei. Ser semelhante a Jesus em tudo. Como Jesus foi manso, Jesus foi humilde. Você lê a palavra de Deus, você acha a referência da sua vida, que muitas vezes é a contramão do mundo evangélico. Mas eu vou dizer para os irmãos, ser semelhante a Jesus é algo inabalável na vida de um homem e de uma mulher. Quando você acha este propósito, isto é, na verdade, você encontra é a pessoa. Digam comigo, o propósito nos leva à pessoa de Jesus. Diga isso, o propósito nos leva à pessoa de Jesus. Você não acha apenas um alvo, um gol, um objetivo que se amplia na sua vida. Você acha a pessoa de Jesus e você começa a seguir a Jesus, meus amados. Você vai seguindo a Jesus. Sabe por que eu não errei o caminho? E eu posso estar aqui, graças a Deus, com a minha vida intacta diante de Deus, com a minha família intacta diante de Deus. Isto não é mérito do homem Azaf, nem da mulher Rosana, nem dos nossos pastores, nossos pais. A vida está bem porque o alvo é bom, meus amados, porque a pessoa a quem eu sigo é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, é a pessoa mais maravilhosa para se seguir. É alguém que você nunca vai errar quando você segue. Você pode falhar, pode até cair na sua vida, mas mesmo quando você cai, você não perde o alvo, você não perde a pessoa de Jesus. E pelo contrário, ele vem e segura na sua mão e te ajuda a prosseguir, a seguir. E essa é a história da minha vida, seguindo o alvo que é Jesus. Quando casei, casei com alguém que estava indo no mesmo rumo. Nenhum de nós, graças a Deus, e depois nos tornamos centenas de jovens, pode procurar, que hoje são as famílias da igreja, ninguém errou o alvo. Todas as famílias, sabe por quê? Porque tanto os jovens, os moços, quanto as moças, estavam indo na mesma direção. Depois, quando vieram os nossos filhos, nossos filhos sabem exatamente para onde estão indo. Eu não sei, eles não sabem ainda se vão ser... Meu filho quer ser músico, ele quer ser jogador de futebol, quer ser um monte de coisa, mas uma coisa ele não abre mão. Ele quer ser semelhante a Jesus. Pergunta para o André, pergunta para a Aurora, minha Aurorinha, o que que ela quer ser? Eu quero ser semelhante a Jesus. Nossos filhos aprendem este alvo, esse rumo. E a vida foi passando, nós fomos crescendo, e eu fui aprendendo também a outra bênção. Não apenas ser discípulo, mas também fazer discípulos. São as duas perspectivas. Nós sermos discípulos e fazermos discípulos. Que Deus quer, meus amados, de cada um de nós? Que cada pessoa seja e faça discípulos. Ninguém está isento dessas duas perspectivas do mundo espiritual, na presença do Senhor, daqueles que seguem a Jesus. E é impossível seguir a Jesus sem fazer discípulos. Ninguém pode dizer, eu estou seguindo a Jesus e não querer fazer discípulos. Se você está verdadeiramente seguindo a Jesus e ama o Senhor Jesus e quer o propósito de Deus na sua vida, você vai começar a amar fazer discípulos. Meus amados, eu quero dizer para vocês, não tem obra melhor que um homem realize nesse mundo. Algo que seja mais gratificante do que formar um discípulo para Jesus. Do que pegar como meu amado Dani, do zero, um músico, como esses meus queridos músicos aqui, era baixista da minha banda por anos, ia, vinha, viajava, mas foi aprendendo o propósito de Deus, e um dia disse, tenho um discípulo. Eu, aleluia Dani, cuida desse discípulo. O que temos que fazer com os discípulos? Cuidar, consolidar, viu? O que mais? Não treme, irmã. Calma. Calma. Mas temos que fazer isso. Cuidar, amar, ensinar, enviar, ajudá-los a caminhar. Mas não é enviar. Enviar na direção de Jesus. Ensinar a eles o alvo, que é Jesus. Que é Jesus, amados. Ensinar o alvo. E comecei a fazer discípulos. Primeiramente em Porto Alegre, muitos discípulos. Fiquei 20 anos ali em Porto Alegre fazendo discípulos, com várias células se multiplicando da minha casa, ali na vida do corpo de Cristo. Meus amados, células não é uma coisa para contar número de crescimento, não, amados. Eu não gosto muito da palavra célula, para dizer a pura verdade, eu estou abrindo meu coração aqui. Sabe por quê? Porque eu não encontro na Bíblia. Eu gosto dos lares. Eu gosto da igreja nos lares, nas casas. Eu gosto de abrir a nossa casa para receber vidas, fazer discípulos na nossa casa. Mas pode usar o nome céu, não tem problema. Porque a gente aprendeu em tudo, amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Nós somos literais, radicais, radicalmente bíblicos. E amamos a palavra de Deus. E queremos gerar discípulos assim, que amam a palavra de Deus e tudo que ela ensina. Então, fazer discípulos não é uma coisa opcional. Não é, uma ordenança do Senhor Jesus. Todo mundo enviado por Jesus. Cada um dos discípulos fizeram outros discípulos, que geraram outros discípulos, que geraram outras gerações de discípulos. E essa é a nossa missão, amados. Gerar discípulos para Jesus, cuidar de vidas para Jesus. E nós fomos aprendendo isso, abrindo a nossa casa. Deus foi nos ensinando os fundamentos, Deus foi nos ensinando a porta, o caminho, o alvo, como seguir, como caminhar, como ensinar cada discípulo a caminhar na sua vida. E é simples. Sabe por que é simples, irmãos? Porque o padrão é maravilhoso. O padrão é alto, o padrão é forte, daí não há problema de errar, só é mostrar o padrão para qualquer vida. Uma pessoa que anda irregularmente na sua vida moral, só é mostrar o padrão da palavra, o padrão de Jesus para a sua vida. Em tudo, para tudo Deus tem um padrão, para qualquer pergunta da sua vida e do seu coração, assim como na minha vida foi. Em qualquer época da minha vida, em todas as minhas lutas, em todos os meus dilemas, em todos os meus problemas, em todas as minhas falhas, inclusive nas minhas quedas. Porque eu não fiquei no chão, porque eu tinha um padrão, é ser igual a Jesus. E tratei de me corrigir ao padrão de Jesus. E foi isso. E a vida foi indo, foi passando, casei com uma gauchinha chamada Rosana, aprendi a ser marido, porque eu não sabia ser marido, mas como discípulo de Jesus, oi preciosa, eu aprendi ser um marido. O discipulado ensina tudo. Ensina como viver. Depois tive que aprender a ser pai. Depois nossa primogênita nasceu, uma criança especial. E Rosane e eu olhamos e não sabemos ser pai de criança especial. Uma vez choramos diante de Deus. Deus, nós não estávamos preparados para isso. O que, que nós fazemos com uma criança assim? Daí o padrão nos mostra. O amor é paciente. É benigno. O amor de Jesus é assim, paciente, benigno. É eterno. Vocês vão ser pacientes, benignos com a Aurora. Fomos sendo ensinados, ministrados pelo corpo de Cristo. Nunca deixamos o corpo de Cristo, a igreja em Porto Alegre, os irmãos com quem vivemos. Nunca quebramos uma aliança sequer no reino de Deus com os nossos líderes, com os nossos pastores. Fomos ensinados a honrar o casamento nos mínimos detalhes da vida, da mente, do coração. Onde aprendemos isso? No discipulado, frente ao padrão da palavra de Deus. Aprendemos que o pecado dentro de um lar não nasce de fora para dentro, nasce de dentro para fora. Se o homem olhar com intenção impura para uma pessoa, e assim fomos sendo ensinados radicalmente nas minúcias da palavra de Deus e do ensino de Jesus, como viver. Meus irmãos, está tudo aqui. E é fácil de achar. Fácil de achar. A vida foi passando. E esse ano, Rosane e eu vamos completar 25 anos de casados. Nossa filha Aurora, porque o amor é paciente. Essa palavra Deus trouxe para minha filha, para minha esposa. E ela começou a ensinar a Aurora e prosperar a Aurora. Como discípula de Jesus, discipular a Aurora. A Aurora se formou na oitava série porque uma mãe esteve ali do seu lado e não só ensinou as coisas da escola, mas a ensinou as coisas de Deus. E a Aurora, com 14 anos, teve fé no seu coração. Uma menina especial, Deus gerou fé. E a Aurora foi batizada nas águas. Entrou pela porta do reino de Deus, aleluia. E agora estamos esperando, ela vai ser batizada no Espírito Santo em nome de Jesus, porque ela é uma discípula de Jesus. E nós cremos, amados, mesmo uma criança especial, quando você mostra o alvo, ela aprende a seguir. Posso deixar a Aurora na casa de qualquer um dos irmãos, que ela não, que ela vai dar o testemunho de quem teme ao Senhor Jesus. E a nossa casa foi sendo gerada, fomos fazendo discípulos por esse Brasil afora, homens preciosos, Deus foi me dando no decorrer da vida, como Dani, Sóstenes, Willy, no Rio, o Alexei, Rio Preto, o João, em Rio Claro, o Laudivan e o Gibran, lá em São Luís, o Davi Neutel, em Portugal, o Amer Matalca, na Jordânia, tá o Nilson, na Noruega, da onde eu vim agora. São discípulos de Jesus. Agora começamos lá. Sóstenes em Belo Horizonte. Os irmãos de Porto Seguro. E vai se expandindo o reino de Deus. E agora aqui em Brasília. Deus está nos juntando com vocês. Sabe para quê? Para nós sermos e fazermos discípulos. Os irmãos querem isso? Hein? Querem isso mesmo, irmãos? Querem ser discípulos de acordo com a palavra de Deus? Querem ser semelhantes a Jesus? E na vida, com os meus pastores, 33 anos se passaram. Na vida, no meu ministério que Deus tem dado, 30 anos se passaram, desde que eu comecei a ministrar. Gravando discos, 28 anos se passaram. Desde Celebraremos com Júbilo. Alguém conheceu Celebraremos com Júbilo? Lá, Paulão, sem dúvida. Outro, quantos? Uns três. Leiva, tu Leiva. Só de conjuban em Brasília são 16 anos, irmãos. Infalíveis. O Leiva era adolescente no conjuban. E a Ju também, né? Viu? E assim por diante. O Anderson era adolescente no primeiro conjuban. Tu era toquinho. criança lá em Lusiânia, né, cara? Glória a Deus. Louvado. E tu também, né, Luiz? Quantos aninhos tu tinha no primeiro Conjuban? Isso aí. Mas, irmãos, ancião de dias, o mérito é do alvo. É que eu tenho um grande alvo, irmão. Que eu não errei desse alvo. Porque me foi estampado na mente, no coração, nas minhas atitudes, no meu caminhar. Foi estampado e eu consigo estampar para os meus irmãos. Eu consigo falar dele continuamente na minha vida. Não, eu não tenho outro assunto a não ser semelhante a Jesus, ser como Jesus, ensinar as vidas, ensinar as pessoas, os jovens, crianças, de qualquer tribo, língua, povo ou nação, não importa. Esse alvo não muda em lugar nenhum. A estratégia pode mudar. O alvo, não. Digam comigo, a estratégia pode mudar. O alvo não. O propósito não, irmãos. Esse é o propósito da palavra de Deus. Abram lá em Romanos 8, 28. Rapidinho, eu não vou me estender, que eu sei que os irmãos estão congelando. Se eu nesse puff aqui já estou geladaço. Mas eu só queria meditar sobre Romanos 8, 28 rapidinho com os irmãos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Aqui fala que quem ama o Senhor são chamados de acordo com o seu propósito. Toda a igreja é chamada para esse propósito. Isso não é uma coisa da igreja em Porto Alegre. Isso não foi o ovo de Colombo que nós descobrimos. Amados, isso está na palavra. Desde o princípio dos tempos da igreja, há 2000 anos atrás, se você olhar para a igreja primitiva, era isso que a igreja cria, era isso que Paulo ensinava. Que Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Se você olha em Efésios, fala sobre o propósito. Você olha em Coríntios, fala sobre o eterno propósito. Você olha aqui, fala sobre o eterno propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então, o propósito de Deus é que cada pessoa, independente de povo, tribo, língua, nação, de credo, de raça, seja semelhante a Jesus. De acordo, sejam a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Guarde esse texto no seu coração. Guarde esse texto. Ele nos conheceu, ele conhece cada pessoa. E as predestinou, isso não quer dizer que predestinou um ou outro. Não, Deus predestinou toda a raça humana para fazer parte deste maravilhoso propósito. De ser uma família de muitos irmãos, muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Vamos ver isso? O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Esse é o objetivo da tua vida, meu amado. Você ser parte desta família. E o que vamos estar compartilhando nesses próximos dias, e a igreja vai estar recebendo, é a estratégia para caminhar neste propósito. Mas isso tem que ficar guardado no nosso coração. Nós temos que amar esse propósito, amar esta verdade, deixar o Espírito Santo nos revelar esta verdade. Nós queremos isto para a nossa vida. Isso vai contra todo o sistema religioso, porque não se fala em ser semelhante a Jesus. Pelo contrário, o mundo religioso está contextualizando o seu ensino, está contextualizando as suas verdades, está contextualizando principalmente as suas práticas com o pecado desse mundo, que não tem nada a ver com Jesus. Hoje o que se vê na área de casamento, na área de moralidade, na área de integridade, é totalmente contrário a isso. Não se vê pessoas semelhantes a Jesus, mas se vê pessoas semelhantes ao diabo. muitas vezes exercendo cargos de autoridade, pessoas totalmente descomprometidas com o propósito de Deus, tem o seu próprio plano, não quer saber qual é o plano de Deus, qual é a estratégia de Deus, como que Deus faz esta obra. E o que nós queremos juntos aprender é como fazer esta obra, como realizar esta obra. E os irmãos vão ver, necessitam de mudanças radicais na nossa vida, porque vai tocar na nossa vida, vão tocar em paradigmas religiosos que são contra as estruturas desse mundo, deste mundo religioso, vai contra, vai na contramão, porque o Senhor quer algo puro, algo santo, algo íntegro, algo completo. Vai contra. Então, se os irmãos estão dispostos a andar na contramão do mundo evangélico como nós andamos, hoje quando a gente fala sobre o assunto de casamento, nós estávamos conversando, o Leiv e eu, com um casalzinho no Conjuban. Eles disseram, olha, nós fomos para o pastor e perguntar para o pastor o que que Jesus diz sobre o assunto, como que é isso, se a palavra fala, quem repudiar a sua esposa, Jesus fala, quem repudiar a sua esposa e casar com outro, comete adultério. Quem casar com a repudiada, comete adultério. Pastor, a palavra diz isso. E a igreja está cheia de pessoas que estão separando da sua esposa e casando aqui dentro da igreja. Como é que é isso? Será? Ó, esse negócio da Bíblia, qualquer, a gente interpreta cada um como quer. Não é bem assim? Não, mas é Jesus que está dizendo isso. Será que é Jesus? Não. Aqui nós seguimos, é o nosso ensinamento. Esse negócio da palavra de Deus lá, de Jesus, fica em segundo plano. Na síntese foi isso. Nós estamos assim, amados, sobre assuntos de todas as áreas. De todas as áreas. E que Deus tem que mexer na vida da igreja. E começando pelas nossas próprias vidas. Mexer na maneira que nós agimos, na maneira que nós reagimos, na maneira que nós administramos, na maneira que nós compramos e pagamos, na maneira que nós usamos nossa boca, nossa língua, nossas promessas. Tudo isso tem que mudar, porque você vai aprender que Jesus disse, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Ser semelhante a Jesus é um alvo, parece difícil, mas quando você pede ao Espírito Santo, que é o autor e consumador da nossa fé, é quem age dentro de nós, e todos nós estamos aqui nessa noite por causa do Espírito Santo, porque você está buscando a Deus e você quer acertar. Por isso meu compromisso é dizer, irmãos, nós temos um alvo, e esse alvo é Jesus, e nós vamos caminhar na direção dele. Amém, irmãos? Eu quero isso para o meu próximo segundo de vida, para o meu próximo dia de vida, para o meu próximo mês, meu próximo ano e para a eternidade. Que quem vai chegar no céu, irmãos, é gente parecida com Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé.